de agosto, imagina. E aí? Você topa, meu amorzinho? Eu, você, dois filhos, um cachorro, um vendedor, um filme bom, frio de agosto. E aí? Você topa? Topa! Luan Santana marcando presença aqui no Central do Sertanejo, fechando aí o nosso primeiro bloco. Passou por aqui também João Neto, Frederico, Parei, Hugo e Thiago, Tridimensional, Gustavo Lima, Fui Fiel. É o Central do Sertanejo na sua quarta-feira, é meiozinho de semana, gente! Eu tô indo pro intervalo, né? Mas eu já volto com muito mais pra você. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo de volta na sua rádio preferida. Essa rádio é liderança absoluta. Eu tenho um prazer imenso estar aqui juntinho com você nessa quarta-feira, né? Parece que o friozinho tá chegando mesmo no Brasil, né, gente? Que maravilha! É o inverno se aproximando, ainda estamos no outono, né? Mas o inverno tá se aproximando, o friozinho tá chegando em várias partes do Brasil. Agora abrindo a segunda sequência, Maria Cecília Rodolfo, Mato e Morro por Você. Meu amor, depois que você... Eu sei que nunca fui pra você aquele amor que você tanto sonhava. Escuta o que eu vou te dizer. Enquanto me negava como eu te amava. Você não merece, mesmo assim eu te amo. Você não merece, mesmo assim eu te quero. Você não merece, mesmo assim eu sou maluco. Mato e morro por você. Você não merece. Se for embora eu fiquei numa deprê danada. Chorei demais, querendo um beijo sem um dedo, sem carinho, só na madrugada. Eu sei que nunca fui pra você aquele amor que você tanto sonhava. Escuta o que eu vou te dizer. Enquanto me negava como, quem sabe canta. Você não merece. Você não merece. Você não merece, mesmo assim eu sou maluco. Mato e morro por você. Você não merece, mesmo assim eu te amo. Você não merece, mesmo assim eu te quero. Você não merece, mesmo assim eu sou maluco. Mato e morro por você. Mato e morro. Central do Sertanejo. Ontem fui numa festa e esqueci da hora. Tava tão bom e eu não queria vir embora. Cheguei em casa amanhecendo o dia. Uma hora de sono era tudo que eu queria. E aí acordei tarde, perdi o avião. Como é que eu vou pro casamento do João? Tive uma ideia cheia de solução. Lembrei que um amigo sabe pilotar balão. E agora ficou fácil, tô

tirar do coração e te ver da memória. Te esquecer não vai ser fácil e não vai ser da noite pro dia. Vou curtir essa que madrugada fria, sair com amigos e sorrir pra não chorar. Só o tempo cura, de verdade cura qualquer sentimento. Por isso vou deixar correr o tempo, até que um dia deixo de te amar. Te esquecer não vai ser fácil e não vai ser da noite pro dia. Vou curtir essa que madrugada fria, sair com amigos e sorrir pra não chorar. Só o tempo cura, de verdade cura qualquer sentimento. Por isso vou deixar correr o tempo, até que um dia deixo de te amar. Até que um dia deixo de te amar. Central do Sertanejo. Meu coração tá open, minha boca tá VIP, no camarote do amor tô livre. Já sofri de amor, hoje sofro de ressaca. Sexta, sábado e domingo, segunda-feira passa, passa, passa. Segunda-feira passa, passa, passa. E mais um fim de semana chegou. Não fico em casa nem a pau. Eu vou fazer um carnaval. Vou ligar meu trio elétrico. Vou botar pra ferver, ferver. Chega mais pra ver. Mulherada de primeira, vem. Cachaça na geladeira, vem. O meu coração tá open, minha boca tá VIP. No camarote do amor tô livre. Já sofri de amor, hoje sofro de ressaca. Sexta, sábado e domingo, segunda-feira passa, passa, passa. Segunda-feira passa, passa, passa. Ricardo e João Fernando ao vivo. E mais um fim de semana chegou. Não fico em casa nem a pau. Eu vou fazer um carnaval. Vou ligar meu trio elétrico. Vou botar pra ferver, ferver. Chega mais pra ver. Mulherada de primeira tem. Cachaça na geladeira vem. Meu coração tá open, minha boca tá VIP. No camarote do amor tô livre. Já sofri de amor, hoje sofro de ressaca. Sexta, sábado e domingo, segunda-feira passa, passa, passa. Segunda-feira passa, passa, passa. Meu coração tá open, minha boca tá VIP. No camarote do amor tô livre. Já sofri de amor, hoje sofro de ressaca. Sexta, sábado e domingo, segunda-feira passa. Passa, passa, segunda-feira passa, passa, passa, segunda-feira passa. Segunda, passa. Segunda-feira passa. Ricardo e João Fernando, passou também Zé Henrique e Gabriel. Um dia deixo de chamar, Taíme Thiago, CDs e livros. E Paula Fernandes, quem é? Além de Moraes Munhoz e Mariano. E Maria Cecília Rodolfo. É o Central do Sertanejo nessa quarta-feira, né? Só sucessos pra você. Olha, eu tô me despedindo, né? Tô indo nessa. Amanhã, se Deus quiser, eu estarei aqui nessa mesma rádio, nesse mesmo horário, trazendo pra você muito sertanejão de qualidade, com certeza. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Beijo pra todo mundo. Deixo vocês com a saideira de hoje, o som do Mato Grosso e Matias. Participação do Péricles, perdeu. Até amanhã. Central do Sertanejo. Thank you. perdeu o meu amor, agora quer voltar. Por mais que eu queira, o coração não quer mais aceitar. Temendo a solidão, eu sei que vou ficar. Não tem mais jeito, dessa vez vou ter que encarar. Enfrento todos os meus desejos, anseios, essa vontade louca de te encontrar. Confesso, eu morro em silêncio, é melhor assim, eu não vou me entregar. Perdeu, não adianta mais querer o meu amor. Perdeu, no frio da madrugada imploro o meu calor. A culpa não é minha se ninguém te deu valor. Perdeu, quem mandou você brincar com o meu coração? Perdeu, você que me deixou aqui na solidão. Agora bem arrependido e quero o meu perdão. E pra quem tá com a gente, olha quem vem aí, Pericles. Enfrento todos os meus desejos, anseios, essa vontade louca de te encontrar. Confesso, eu morro em silêncio, é melhor assim, eu não vou me entregar. Perdeu, não adianta mais querer o meu amor. Perdeu, no frio da madrugada imploro o meu calor. A culpa não é minha se ninguém te deu valor. Oh, perdeu, quem mandou você brincar com o meu coração? Perdeu, você que me deixou aqui na solidão. Agora vem arrependido e quero meu perdão. Não adianta mais querer o meu amor. Perdeu, no frio da madrugada e fora o meu calor. A culpa não é minha se ninguém te deu valor. Perdeu, quem mandou você brincar com o meu coração? Perdeu, você que me deixou aqui na solidão. Agora vem arrependido e quero meu perdão. Perdeu o meu amor. Perdeu o meu amor. Central do Sertanejo. As melhores do sertanejo no seu rádio.